Obrigado, azul 4, o nome é. Zero no 5626. Fica autorizada a aproximação para cima do 17. Autorizado pelos vistos no 7, vento 120 graus, 10 mais. Que negar 10, 13, 15. Seguinte, tá iniciando outro 360 pela esquerda, senhor, devido ao tráfego ali na final da 10. Juliette, Janeiro 6141. Gente, mantenha a ciência da Juliette, presente do portão 5. Ciência da Juliette, presente 5. 5489, tem condição do Avianca, na Juliette passar pra frente e vai pro portão 5. Poderia repetir para o 5489? O ATR que está na Alfa, à sua direita, o portão dele é o 5, tem condições de ele passar pra frente? Afirmativo. Obrigado. Golo 9 dos Cortes, na escuta? Salvador, boa tarde. Tá 3193, sente deformação Mike. Solicito o Galeão, nível 3280. 73193, agora está a 7 presente. Ok. Cinema no 41, ingresso Juliette, portão 5. Deixamos só o 1219. Com a Eduardo. Número 00, compreendi o PB. 8, papá. Para ingresso no 7. Mike Fox Serra, mantém a posição. Nós temos a aeronave agora pousando na 17. Paulo Salvador, o Papa Tango, para o Hotel Kilo. Oscar Hotel Kilo. Boa tarde, você. O Oscar Hotel Kilo está em assistente da Mike, é transporte de extremo. Solicita aí a autorização de tráfego. Aqui para a Serra Novembro Tango Bravo, consumo o pátio que se encontra? 4-5, o Oscar Hotel Kilo. Em pista 10, vento 10 graus, 09 nós, que negar 10 no 5. 1015, a linha cola, tanto 2 para menos. Xenemia 3005, desce para 3010, que nega 0015. 3005, Xenemia 3015. Jardim, mantém pistola 0. Aliás, mantém pistola 0, 1394. Kilo Romeo Oscar no solo 06, confirme o pátio. Rádio Radial de Ajuda? Radial ideal de saída, traçou a rota pela radial 24024 até Papa Alfa Foxtrot. Após Papa Alfa Foxtrot, radial 044 até Serra Novembro Tango Bravo, Oscar Hotel Kilo. Se a primeira radial então seria 224, isso não compreendi. 024, Oscar Hotel Kilo. 0247, obrigado. Paulo Salvador, agora no 333, portão 3, para puxo e vexanamento. Pátio 5, repartirando pista. Mantém-se. Posição, agora autorização. Mantendo a posição, agora no 333. Através de minha vez, agora no 00. O 00, prossiga para o ponto de espera, seguindo a TR no ponto de espera, 1286, que é negar 1015, lá 1862. Ajuste para a ponte espera, 1992, agora no melhor lugar. Minha nave em braço, boa tarde, aguarde chamada para a cópia. Posso contar o quilo, vento de superfície. 120 graus com 89, a intenção é decolar da pista 197, curva à esquerda e seguir na saída lotar, ou decolar da 35 direto, o Paulo Afonso? Decolar na 17, o Afonso. Gente, acho que até o quilo autorizado nível 170 para Serra November Tango Bravo, plano Yankee, decola da pista 17, primeira curva à esquerda, cumpre o preço da saída lotar. Controle opera em 120, décima 8, transponder 5425. Cola da 17, conclusa à esquerda, cumpre o preço da saída lotar, transponder 5425, controle 1208, a frente. Confirmando controle 1208, transponder 5425, acho que até aquilo. 5425 é o transponder, controle 120, décima 8, a frente. Então, fica até o quilo, chame para o táxi, 11,5, PV? PV de 04, Oscar, até o quilo. 3193, por qual tempo? 11, tio, prossiga, 3193. Galeão, autorizado em nível 380, via uniformes 10, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da L, Leda, após Leda, Bridge. Controle 120, décima 8, transporte 5426. Lesão 93, aprovado Galeão, nível 380, via Upper Zulu 10. Decola da 10, curva direita, saída da El, transição Leda, DCT Bridge, transponder 5426, controle Salvador 120, décima 8, o portão é o 11, pronto para o pushback e acionamento, na 3193. 360 para o TAN 3296, é isso? Confirme. Confirmando, está autorizado 360 para o TAN 3296. Nível 370, TAN 3296. Ah, afirmativo, 370, TAN 3296. Silêncio, boa tarde, é o número 2 para a conta da chamada. Mike Fox Serra, mantém a posição, nós temos uma aeronave agora na cima do 10. Então, centro do tráfego, Mike Fox Serra. Rio 41 no meio, atrasado, pouso, pistão no zero, vento 1 no 0 graus, 09 nós, que negar no 0 no 5. Pouso autorizado, Rio 41 no meio, até embaixado de trabalho. 120, décima 8, transpondo 01 na 71. 124, decolado Zulu, no chame controle, 1208. Quase decolado Zulu, no chame controle, 1208. 208, 924. Vou liberar o protegimento correto com dois a bordo no pátio 4, chame a torre. Para acionamento, táxi. General 10, 15, por favor. 0, sai da PUCA. 350 na PUCA, 924. Isso, quanto copia? Salvador, Salvador, decola da 17, primeira curva de direita, ingressa no corredor Axé, com o mil pés, controle até 120, décima 8, transponda 01, 16. Jovem Europa, liga se uma reposta táxi. Salvador, 5429 da Zip, pode alinhar e manter. Autorizado já em manter pistão no zero, triplo 5489. Alinhará e manterá, 5489. Diz que 2 agora no pódio 4, chame torre para acionamento táxi, ajuste no que. Oscar até o quilo, papatango, Oscar até o quilo, para acionar, corrigindo para o táxi, chegando na frequência 198, decimal 612, ajuste no que, dá um outro. Livrou lá no presente momento. Esse nome é 365, completo sinal, chame torre e o número decimal 1000. Obrigado. 4196, taxi via Alfa, Juliette, portão 3. Tá, táxi Alfa Juliette, portão 3, azul 4, zona 6. Táxi voo 1333, tendo 165 a bordo, 3:50, alternando galeão. Circo 489, autorizado decolagem de pistão no zero, vento 120 graus, 099. Autorizado, para 5489. Contato radar, sudão. Qual é o nível de voo? É, seria os 3.000 pesos. É, próximo a Valença, a gente cancela, toca RMS em Valença, depois volta a Salvador para fazer o procedimento VOR após o final do X-ray da pista 90. 7 Mike Fox Serra, suba para 3.000 pés, QNH 1015, sai do coral. Sim. Eu recebo o posto, obrigado. 4 horas, alternativa, Guarulhos. Vale 3, controle no pátio. E após o Embraer da Azul, está parqueado no portão 3, prossiga para o ponto de espera. Lá, 18:30, torre, ajuste 1015, bom voo. Afirmativo, está aguardando o Azul, visual com o mesmo. Contornando o pátio, após o mesmo ingressar no portão 3, ingressa via Índia, Bravo, chama a torre 18:30, na 3193. Patrulha Salvador, 5489 da trip. Prossiga. Decolado de Salvador, 5489. 200, sai da ABO. Poder lá para o 200, sai da ABO, 5489. Estacionamento 326, desce para 2.000 pés, que é legal no 095, autorizado sinal elétrico, reporte estabilizado. Vai descer para 2.000 pés, o chaleiro vem a 326, reportará estabilizado. Autorizado, tá no reporte para ingresso no pistão no 7, fim de novembro, Alfa. Uma 394, Semi Recife, 1251, alterno 13325. Pois é, estima 251-3325, Gono 394. Confirme quem modulou para o solo? Estima 7, número 2. Boa tarde, é o Papa Papa Juliette Let Mike. Juliette Let Mike, boa tarde, prossiga. Juliette Let Mike para Vitória da Conquista, Serra Bravo, Quebec Vitor. No pátio 4, estacionamento. Juliette Let Mike, só um minutinho, por favor. Senta. No 315, no solo 16, ele fez pela direita, chama o solo 1209. 209, obrigado. Gente, o escuro aqui, o número 2 para a cota, agora te chamar, né? Mike, confirmando pátio 4, recordando o 7. Afirmativo. Autorizado para a Vitória da Conquista, 085 visual. Decola da pista 17, primeira curva à direita, ingressa no corredor axé, restrita ao 9 pés. Controle da Tarenha 120, decimal 8, transponda 5450. Ciente, o Papa Papa Juliette, Juliette Mike de Vitória, do Salvador para a Vitória Conquista, no 085, visual. Decola da pista 17 com a primeira curva à direita, corredor axé, limitado no pé, O controle opera em 2080 e o transponder 5450. Confirmando 5450, transponder. Qual é o POD e autonomia? Estou com 3 a bordo, autonomia de 10 horas. Estou alternando o Sierra 90 e o Juliette Quebec. Confirmando 5450 no transponder. Assinante 5450. Correto, Juliette, Juliette, Mike. Para que você faça uma noite desse modo a 2, reajuste 1.500, bom voo. Obrigado. Na 6305, pousou, livrou, táxi via Alfa, Juliette, portão 4. Alfa, Juliette, 4. Whisky, Golf, Kilo, pronto, 4. Macaúbas, visual 065, da colonel 97, primeira curva direita, ingressa no corredor axé, inicialmente restrito no 1000 pés. Controle no 20, décima 8, transporta 5415. Mike Fox Serra. 600, decola 218, chama controle, 1208. 208, bom dia, 1600. Mantém 3.000 pés, até valendo. Regra de voo modificado 17, 19, Mike Fox Serra, reporte para descida. Passará. Controle, boa tarde, voo 600, cruza 1.710, PUCA e PA. Voo 600, contato radar, suba 370, saída PUCA. 370 PUCA, 1600. Oscar, Vitor Juliette, prossiga. Tá, com plano de voo para Serra Bravo, Mike Oscar, na parte 3 para o acionamento. Confirme o pátio e a pista, não entendi. É o pátio 3 para o acionamento, um Papa Romeo Oscar, Vitor Juliette. Oscar, Vitor Juliette, Eurocopter, na parte 3? Afirmo. Ok, só me deixa eu copiar, por favor. Tô usando o Tarnos, reporte ingresso no 7, Papai Tango, Whisky, Golf, Kilo. Controle 5489 da trip, solicito. Prossiga. Possível após a Arvon, voa DCT, Vitória da Conquista, senhorita. Após a boa, direto Vitória da Conquista, trip 5489. Direto 5489. Decola. Vai pra gente do pátio da Taxi Alfa, seu critério. Já comprou do litoral, controle no 20.8. Acione no transponder 0271. Decola da presente da Taxi Alfa na proa do litoral. O controle é 1208, transponder 0271. Vai ficar o Vitor Juliette, fim de estacionamento, chame para a decolagem. Chamará. Ingresso, chamou, acho que é o que chamou a torre? Papai Golf Kilo para ingresso. Whisky Golf Kilo, autorizado, ingresso, pista 1-7, reporte pronto. Controle Salvador, Vona 333, boa tarde. Vona 333, contato radar, Vona 360, saída da El. 360 da El, Vona 333. Torre Salvador, o Papatango, agora até o quilo. Voo 333, decolado aos 21, chame o controle 1208. Tem acho que aqui do prossiga. A senhora tem um quilo, está acionado com 4 a bordo no pátio 5, solicita instruções para o táxi. Autorizado, táxi, reporte, ingresso 17, Oscar, hotel quilo. Vai formar pronto para ingresso 17, Oscar, hotel quilo. Vitor Juliette. Dá presença. Gente, mantenha a posição e chame a torre na frequência 1-1-8, decimal meia dúzia. Confirme o POB e a autonomia. Tá com 6 a bordo, 3 horas de autonomia. Gente, Oscar, Vitor, Juliette, chame todos 8.6 para iniciar a decolagem. Juliette. Solo, boa tarde, CNR 6142 com a Lima. Nós. Torre Salvador, Oscar, até o quilo, pronto para ingresso no 7. Acho que eu tenho aqui o 7, botei a posição, nós temos uma aeronave agora que vai iniciar a decolagem no 7. Vai aguardar o officer até o final. CNE 6326 no solo 22, repito pela direita, chame o solo 1219. Solo 1219, livrando pela direita, o CNE 6326. Então 3193 autorizado, ingresso pista 10. Aguarde autorização para decolagem. Alinha e mantém na 10, tá 3193. Correio, Papa Romeu, Oscar Vitor Juliette. Oscar Vitor Juliette, prossiga. Decola da presença autorizada, está no pátio 3, na proa do litoral. Tô, boa tarde, Chanel 6326, livrou na Fox, na sua escuta. É autorizado decolagem, comprou a sua, reporte fora do solo. Reportará fora do solo na proa do Oscar Vitor Juliette. Ingresso, no set. Configura a torre. O Oscar até um quilo, pode ingressar no set. Autorizado ingresso no set, acho que eu tô aqui no reporte pronto. Vai reportar pronto, o Oscar até um quilo. Correio, Palma Papa Juliette, Juliette mais feliz, tá? 3 a bordo, 10 a 1 e a Oferna, Oferna, vem Juliette, beleza? Confirma o último aeronave que chamou a torre? É o Papa Papa Juliette, Juliette mais feliz, tá? Juliette, Juliette mais autorizado, táxi, eu posso pôr ingresso no chefe. Está autorizado ingresso na táxi, quilo, ao estacionar no pátio 3, frequência livre, chanel 326. Visual com o tráfego, já passou aqui na nossa esquerda. Vamos reportando antes daquilo. O Chanel é 326. Quem está livre ingresso pátio 3, eu tento o sinalizador, boa tarde. Pátio, pátio 3, o Chanel é 326, sinalizador. O Chanel é 326. Oscar Vitor Juliette, N5 vai esquerda, cruzamento final da 28 autorizado, cruzamento imediato, aguarde a transferência de comunicação. De curva esquerda, cruzamento imediato na sua escuta, o Juliette. Os quatro estágios Lais, Correio Boa Sé, reporte fora da barra, aqui na gama 015. Yama. Uma vez aguarde pela decolagem, ele corta a ingressão litoral, vai cruzar a final da pista 28. Afirmativo, ciente visual com o mesmo, tá 3193. Esquerda, sai da Puca, transição caiu. Controle 120, décima 8. Transponder 5446. Olha o papapapá, Mike Juliette Romeu. Prossiga, Mike Juliette Romeu. Tá livrando o setor aqui da Liberdade. Vai com o produto. Sente, mantém as condições visuais, eu passo através do pitaço, o Mike Juliette Romeu. Estacionamento. Posicionamento, mano, 42. Tá com isso, Papai Romeu, é o Vitor Juliette. Mantém litoral, quieto, fé, chama o controle agora, 120, décima 8. Bora 208, você, mora Juliette. 1260. 228, 5489. De decolagem da pista 10 e tá transportando em si, não tem prioridade na decolagem. Só um instante por gentileza, ok? Positivo, sem problema, a gente aguarda o tempo que for necessário. 3193. Papatão Oscar, roteou o quilo. Decolagem autorizada, pista no 7, o vento de 120 com 10. Autorizado decolagem, Oscar, até o quilo. Confirmando o transporte táxi. Gente, a sessão apertada, sessão nível de voo 06, Tango, Oscar, hotel quilo, decola 227, controle 120, décima 8, subida a lotar, boa viagem. 120, décima 8, Oscar, hotel quilo, cumpriu o perfil da lotar, graças. Opa, Tango, Oscar, hotel quilo? Prossiga, Oscar, hotel quilo. Oscar, hotel quilo, decolou de Salvador, tá seguindo no perfil da lotar. E pronto. 5425. Tá acionado 5425, acionado até o quilo. Juliette, agora é número 1 no ponto de espera, mantém a interseção, Bravo Kilo. Juliette Mike na sequência, é o número 2 agora para ingressar, mantém a retaguarda do Bravo Kilo. Aguarda o Juliette. Siga Alfa, Vitor Juliette. Assim, decolado Salvador, liberado pela torre litoral, 500 pés, na proa de Maceió, acionado 0271. Sétima peça, condições de visuais, meu pai de corredor forte, reporte para regresso, que negar meu 015, Alfa Vitor Juliette. Só não compreendi, mantém os 500 pés, Sarita, é possível? Autorizado. Julie? Apoio Salvador, Papai Romeu Romeu Cabral. Prossiga Romeu Romeu Cabral. Decolou de grupo do Lucia, vai com proa de Salvador, mantendo 500 pés com 2 a bordo, código é o 0165, Romeu Cabral. Romeu Cabral, chame torre 1, meu nome é Bissimão Mia. 126, Bravo. Ana 333, chame Recife, 125, Ana Pérmio, Ana 3325. 125, 13325, igual 1333. Hotel Oscar Kilo, não recebo seu transponder, está em equipamento. Vai checar aqui, confirma agora, por favor. Papapá, mais Juliette Romeu, através do parque de Itaçu. Mais Juliette Romeu, chame torre 1, meu número de Romeu. 18-6. Salvador, Papá Romeu, Romeu Cabral. Eu sigo a Romeu Cabral. Se eu chamar na torre 186, não responde, tá? Chame torre 118, decimal 6, Romeu Oscar Bravo. 186. Oscar Hotel Kilo, contato radar, acima nível de 170, saída Lotaro. Contato radar, saída Lotaro, Oscar Hotel Kilo. Oscar Hotel Kilo da presente solicita, se possível, tá, emissão de transporte de enfermo. Solicita a proa direta do destino, Serra Novembro e Tango Bravo. Aguarde a coordenação, Oscar Hotel Kilo. Vai aguardar, Oscar Hotel Kilo, grato. Papá, Mike, Juliette Romeu, Tatiatã, para regressa a Gatabata. Mike, Juliette Romeu até Tapuã, é direto para Bata? Afirmo. Está presente, final no zero, está livre cruzamento, chame final para Bata, Mike, Juliette Romeu. Está presente, está autorizado, o cruzamento está final da no zero, reportará no final da Bata, Romeu. Livre de decolagem, pista no 720 com Nelson. Só um instantinho, Bravo Kilo. Romeu Oscar Bravo, Serra Novembro ou parte 4? É, com parte da Bata, senhor. Bata, ciente. Tá livre direto pra Bata, informa o outro Robson 44, ou da Record, vai aproximar pra Bata também, ok? Tá presente, final direto autorizado, Romeu Oscar Bravo. Bravo. Mike Juliette Romeu, outro tráfego sentido contrário, vai também pra Bata, o Robson 44, tá aproximando pela final da pista 17, reporte visual com tráfego. Ciente do Romeu Oscar Bravo, reportará no visual, Mike Juliette Romeu. Bravo Kilo Whisky, 1-7, reporte lá de pronto. Romeu, só aguarde para girar a base para Bata, reporte visual com outro Robson no sentido contrário. Ok, vai aguardar até ficar no visual com o Romeu Oscar Bravo. Positivo. O Índia, November Alpha, decolado aos 3-2, curva esquerda, autorizado cruzamento do Europa, aguarde transferência. Curva esquerda, cruzamento do Europa, aguardando transferência, November Alpha. São 3193, decolado aos 3-2, controle 1208. 308, 3193, uma boa tarde. Boa. Bom, mais Juliette Romeu tá no visual do Romeu Oscar Bravo e vai como número 2 pra Bata. Conforme, então, número 2, chama o solo controlado, Mike Juliette Romeu, 120 com 10. Autorizado com o número 2, na retaguarda do Romeu Oscar Bravo, vai reportar no solo controlado, Romeu. Romeu Oscar Bravo, tráfego à sua direita, o helicóptero da Record, aproxima pra Bata, o número 1 tá livre, 120 com 10, chama no solo controlado. Evite a cabeceira devido ao 150 da CFA lendo pra decolagem, ok? É, vou. Índia, November Alpha, cruzando agora aeródromo, autorizado a curva à direita para atuar a proa de buraquinho e aguarde a transferência. direita pra buraquinho, aguardando transferência aí de 9 Alfa.